Essa música é uma música da Fernanda Brum, Não é Tarde. Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é raso, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é raso, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, num sorriso de uma mãe que deu a luz. Ouvirei os testemunhos de bravos homens que venceram. Ouvirei dos cegos que ainda esperam a visão. Ouvirei as canções que marcam toda uma geração. Não é tarde, não é tarde pra sonhar. Não é não, minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança vive em está. Meu coração não quer parar, pois nunca é tarde. Não é tarde para assim sonhar. É isso aí.